Você estando assim, isolar, sente esse BG. É, estamos com BGs novos. Esse é um deles. Bacana, né? Trabalho de primeira da equipe da Sense. Muito legal. E neste próximo bloco, você vai curtir o som do Beatles, som do Falls. E para começar, tem o som do Radiohead, 15 Step. Ah, mandar um abraço pro Eduardo Paduan. Edu, abraço! Porque o microfone, eu sempre tenho uma grande atração pro microfone. Vai lá, rapaz. Muito bem. Drink, come on down. cross around your neck, around your neck. You got 100 broken light bulbs above your head. They said that you had it coming, but I wouldn't bet. 'Cause you got a slowly ticking time bomb, and then you see red. Nossa, o Albatross, que demais esse som! Eu sou muito fã de Albatross. Albatross é muito bom. E o Foz, na realidade, é uma banda que eu adoro. Se você analisar essa música, na primeira vez que a gente fez esse bloco aqui na Sense, eu levantei um questionamento se o Foz, no caso, quando ele fez essa música... Ah, olha o BG. Então, eu levantei o questionamento se o Foz, quando ele fez essa música, ele tinha a noção, quando ele entrou em estúdio pra fazer essa música, ele tinha a noção de que ela ficaria tão bacana. Eu acho que até tem, mas eu acho que vai meio do acaso também, porque a música poderia ter ficado um pouco menos bacana, sei lá. A gente aqui tenta trazer essas músicas e encaixar elas com os pedidos de ouvintes e com a curadoria da programação, né? E se você tiver alguma sugestão, www.semesquece.org/contato. Bom, foi Foz, Albatross, de 2015, do álbum What Went Down, que é muito bom esse álbum, por sinal. Antes teve um pouco de math rock, o Beatles com Atlas. É demais esse som também do Beatles, do álbum Mirrored. É isso aí, quase que não sai. Mirrored, de 2007. E a primeira lá do bloco demais, Radiohead, 15 Step. Sabe que essa música, quando o Radiohead veio pra São Paulo, eu tive o prazer de ir no show do Radiohead lá no, na Chácara do Jockey, um negócio assim. Eles abriram com essa música do álbum Rainbows, de 2007. Meu, o pessoal começou a pular. Aquilo foi a coisa mais linda. Melhor show que eu já fui na vida. E teve também, depois dessa, eles tocaram Dare Dare. São as duas primeiras que eu lembro. O resto foi aquele festival de músicas bacanas que o Radiohead tem no repertório. As duas primeiras eu lembro direitinho, porque, meu, levantou a galera de um jeito. Foi o caso aqui, o 15 Step, e depois o Dare Dare. Lembra de Dare Dare? É bem legal também. Bom, você pede seu som, como eu já disse, www.seiscast.org/contato. Se você quiser participar ao vivo com quem tá aqui no estúdio, não importa, até o programa às vezes é reprise, às vezes é gravado, não importa, que no estúdio sempre tem alguém pra atender você ao vivo, ó. E você entra pra conversar com a gente no chat, www.seiscast.org. Se abaixa um pouquinho, já tá lá o seu chat. Ou então seiscast.org/símbolo do jogo da velha e escreva chat e já vai cair lá direto, tá ok? Até já.